cuidado com ele pra não se espetar. O macaco bem maroto cutuca a preguiça que nem bola dá. O casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada da onça pintada de papo pro ar. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia passarada animava a bicharada cantando tralalala. Porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. O macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. O casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada e o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia passarada animava a bicharada cantando tralalala. Girafa e o jacaré. A arca de Noé. Eu vou contar como é que é. Era um barco gigante. Imagina isso, gente. Eu vou contar, hein? Um casal de patinhos, um casal de elefantões, um cachorro e sua esposa, um casal lindo de girafinhas.